Pim, eu vou primeiro. Porquê? Porque sou mais velho, mais esperto e mais alto. Phil, podes ser mais alto, mas vai haver sempre uma coisa em que eu te ultrapasso. E há o que é? Problemas de humor? Consigo ficar ressentida para sempre. Oh, a sério? Sim. Lembras-te quando comeste o último pudim instantâneo? Não. Bem, comeste. Eu tinha 4 anos. Era terça-feira, 6h35, estavas de azul. Pim, eu não comi o teu pudim. Deitei-o no shampoo. Máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. É o Phil, Phil, Phil do futuro. Dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Está de festa, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Erwick, deixa-me adivinhar o que se passa aqui. Café quente, desportos, parada à porta da sala do Sr. Hackett. Ou és A, louca, B, uma grande lambe-botas, ou C, tudo isto junto. Bim, faço isto a todos os professores. Aliás, queres levar uns bolos à sala da Sra. Seletti? Ah, não. Eu sei que é cara, mas tenho de fazer a operação. Ouvir às portas é mau por várias razões. Eu explico porquê. Primeiro... Debbie, cala-te. Bem, se não fizer a operação, a minha vida não vale a pena. Fica sem sentido. Oh, meu Deus. Pim, o Sr. Hackett está doente e precisa de uma operação. Sabes o que isto pede? Uma angariação. Ah, uou, uou, uou. Sempre que alguém precisa de ajuda, ficas logo. Eu ajudo. E eu sempre. Esquece isso. E vamos todos para a angariação de fundos. Ok, Pim. Está bem. Arranjar fundos não é para todos. O que é que ela disse? Que eu não consigo? Bem, alinho, Berwick. O quê? Podes parar. A única para que tenho dinheiro é a 106. Sim, esta não é uma substituição de cabelo. É uma tampa de sanita aberta ao meio. Não, não, não, não, não, não. Quero sim. Yep. Ok. Sempre posso atrair norueguesas grandes, como o tipo da capa, não é? Oh, Maurice, és um malandro. Phil, sabes o que é isto? É uma flauta? Não, é um apanha-saliva musical. Boa. Phil, não pode ser saudável. Toma, hidrata-te. Não sei porque é que pensei em tocar flauta. Tocaste algum instrumento? Sim, Fibel. Sopra-se, tem cordas, bate-se. Exato, isso tudo. Bom, tentei ligar-te ontem para falarmos da visita de estudo. Oh, sim, eu fui andar de moto. A tua mãe disse que tinhas ido andar a pé? Sim, fui. Bem, eu fui andar de moto, mas depois o pneu furou-se e tive de vir a pé para trás. Por isso, tecnicamente, fui mesmo andar. Bom, então e a visita de estudo? Vamos onde? À Quinta Tomate de Pickford. Não sabias que Pickford era a capital do ketchup do mundo, pois não? É por isso que há aquela embalagem gigante lá na praça. Eu sei que parece parvo, mas até é giro. No fim da visita, toda a gente entra na esmagadora e esmaga os tomates. De qualquer maneira, fica tudo escorregadio e sujo e descalço. Descalço? Como em... descalço? Sim, o quê? Oh, não posso. Não podes o quê? Ir à quinta de Pickford, porque sou alérgico a tomates, sabes? Se me tocam no corpo, fico todo esquisito e tremeliques. Como agora? Mas tu estás quase a comer ketchup? Estou. Oh. Então, queres mesmo ir à quinta de Pickford? É, quero. Sabem, sempre que começo a sentir-me um miúdo normal, com uma família normal, acontece alguma coisa, como isto. Querido, se os teus pés cheiram mal, faz como o teu pai. Meia hora de banho em vinagre e depois pó de cereais. Não, não é o cheiro, mãe. Eu estou a falar das pessoas deste século terem 5 dedos. 4. Oh, é verdade. Só vão perder um dedo pequenino daqui a 75 anos. Como é que eles andam com aquelas coisas? Olá, sou um dedinho inútil. Um dia vão nascer sem mim. Olá, malta, a sério. Ok, família, não tenho tempo para conversas. Preciso de donativos. Relógios, colares, fivelas, dentes de ouro. Não sejam forretas. É por uma boa causa. Obrigada. Os vossos donativos foram apreciados. Estou comovida, etc, etc. Filho, se queres mesmo ir a essa visita, vou arranjar maneira de ires. A sério? Lloyd, como é que fazes? Fazes um dedo? Sim. Phil? Olha o dedo, pá! Psst. Sim, tu! Como te chamas? Jorge. Jorge, o que é que tu dizias se te arranjasse uma bela fivela para o cinto? Não respondas. Entra para o meu casaco. Oh! Queres uma pulseira? Gostas destas? Não, obrigado. Jorge, já te disse que é para um professor fazer uma operação? O dinheiro não é para mim. A sério? Bem, eu comprei uma sanduíche de lombo ao almoço, mas isso é só entre nós. Estás a perceber? Eu tenho de ir a qualquer lado. É, pois. Ei, cara de parvo, anda cá! Cestos giros, 5 dólares. Comprei um cesto, 5 dólares. É para uma boa causa. Oh, olá, Morton. Deixa-me falar-te desta angariação de fundos. Estou a juntar dinheiro para um professor que está muito doente. Aquilo não está bom. Está bem. Oh. Obrigada, Morton. És boa pessoa. Obrigada. Cestos giros. Oh, olá, Pim. Os cestos estão a sair bem. Quanto é que já juntaste? Nada. Deixa-me em paz. O pioneiro do tomate, Ira Pickford, nunca encontrou o ouro que procurava. Mas encontrou outro tesouro. O ouro vermelho. O orgulho de Pickford. Deste humilde fruto flui o mais nobre... dos molhos de carne, o ketchup. Esta cidade foi construída com o trabalho e o suor de um homem com um sonho. Bom, vamos ao esmagamento, hã? Pensei que eras alérgica a tomates. E aí, eu tomei um antialérgico ontem à noite. Pois. Por favor, toda a gente sem sapatos e meias. Desculpe, não há um sítio para eu me mudar? Mudar? Vamos só tirar os sapatos e as meias. Bom, embora seja estranho para os visitantes mais tímidos, temos salas para isso. Olá. Ei, olá. Então, deves ter notado que ando um bocado esquisito ultimamente. Agora que falas nisso, um pouco. É, peço desculpa. Tudo bem. Então, um fio normal outra vez? Tão normal que até enjoa. Phil, queres ir à parte funda? Não, não quero ir à parte funda. Estou bem aqui. Podes deixar-me sozinho? Obrigado. Como queiras, Phil. Desculpem, eu perdi a carteira. Juro que o Phil Diffie tem mais mudanças de humor que a minha mãe. Quer dizer, já reparaste? Para cima, para baixo. Se queres ser amigo dele, eu aviso-te. Proteste. Onde está o dedo? A vossa atenção, por favor! Ninguém se mexa! Detectamos um objeto estranho no tanque! Tomate podre em cada tanque. Pode explicar-te ao diretor. Cestos giros, $5. Comprei um cesto. São para uma boa causa. Olha os cestos. Comprei um cesto. Oh, e mesmo a meio do maior teste do semestre. Que sorte, tenho um número 2 para vender. Vamos fazer isto por $6? Olá. Não pude deixar de notar que vais perder. Que tal uma boa vela perfumada para aliviar o espírito? São 3h50. Cheryl, já vi que estás um pouco ocupada agora, mas estes nem precisam de corda. Tens tempo. Senhora Hackett, vou dizer isto depressa, senão começo a chorar. Aí vêm as lágrimas. Obrigada. Queremos que aceite este dinheiro. São $110. O meu frasco tem $115. Bom, é maravilhoso. Obrigado. Mas porquê é que estão a fazer isto? Não tente ser herói. Nós sabemos da operação. A sério? É, e queremos que seja corajoso e que saiba que o apanhamos. Sim, estou a ver. Assustado? Um pouco. Obrigado. Adoro serviço público. Está bem, Johnson. Zez a seguir, chega aqui. Às vezes, sonho que estou casada com o Sr. Cabeça de Batata. E vivemos num T1 em Boca Raton, na Flórida. O quê? Eu quero ser médica, mas ele... quer que eu fique em casa a tomar conta dos 5 filhos. Bom, porquê é que me estás a contar isso? Porque é o meu segredo mais profundo. E eu sei o que se passa. Encontrei isto no molho. O quê? Não é, não é meu? Propriedade P. Diffie? Filho, e depois? Tens 4 dedos. Não precisas esconder coisas de mim. Sério? Sim. Passaste os últimos 3 dias esquisito e a mentir e a atirar-me tomates só por causa de um... dedinho? Sabe muito bem tirar o dedo do peito. Phil, és o meu melhor amigo. Promete, não há mais segredos. Tu e eu estamos num pacto de 100% honestidade. Feito? Feito. Espera, outra coisa. Diz, não te preocupes. Eu só tenho 4 dedos, porque de onde eu venho, toda a gente tem. Eu cresci há mais de 100 anos de agora. Sou do futuro. A sério, Maurício, sou adorado aqui. Os alunos fazem fila para me dar frascos de dinheiro. Foi isso, é claro, que me permitiu fazer o 211. Desculpe, Sr. Hackett, mas queríamos desejar-lhe boa sorte na... O que é que lhe está a crescer na cabeça? Espera aí. Isso é a operação? Eu dei o litro para o senhor ter uma peruca? Não é uma peruca. É o Lorenzo Lamas. Com todo o respeito, Sr. Hackett, mas vou dar o meu dinheiro a quem precisa. Isso. Eu vou dar o meu ao PMDFI que precisa de uma TV de alta definição. Mete-me nojo. Ei, espera aí. Como é que eu pago isto? Quer dizer, Maurício, eu posso pagar isto. Só que sabes, talvez em prestações. Não me abandones, Maurício. Não vás! Maurício! Sou só meio lamas. Então fomos de férias, visitar era pré-histórica, havia homens das cavernas e dinossauros, mas claro, o meu pai tinha de voltar para o trabalho. Por isso passámos pela Revolução Francesa e fomos para casa. Mas a máquina do tempo avariou. Por isso, agora estamos no teu tempo. Segundo o meu pai, se o governo descobre, somos presos. Ou pior. Se me conseguires ouvir a cena, ou assim... Ok, podes entrar, Diffie. É a tua vez. Eu só queria que a minha melhor amiga soubesse a verdade. Contaste-lhe o quê? Porquê? Que remédio? Ela contou-me que sonha que é casada com o senhor Cabeça de Batata. Quê? Olha, é o maior segredo da Killy. Quando ela me disse isso, percebi que não interessa o século de que somos. Os verdadeiros amigos são honestos. E eu preciso de um amigo. De um verdadeiro. Phil. Quando isto souber, vai haver jornalistas e caça ao homem. Antes de tu dares por isso, vão estar a bater-nos à porta. Com caneco! Estás a ouvir? Estão aqui! Olá! Desculpem o barulho. O portão prende um bocado. Olá, bem me pareceu ouvir o portão. Oh, sou eu, Sra. Diffie. Nunca vos dei as boas-vindas oficiais. Oh, obrigada, Killy. Embora tenhamos saudades do Kansas, o centro geográfico da nação. Esquece, o nosso filho deu com a língua nos dentes. Vou fazer as malas. Phil... Não me interessa se és do futuro. Ou do Kansas. Ou algum louco de... Loucoville. Não faz diferença. Sejam quais forem os teus segredos, estão seguros comigo. Obrigado. Isso significa muito para mim. Para todos nós. Phil, parece que a tua nova amiga precisa de boleia. A sério? Tem cuidado. Oh, meu Deus, Phil! Tu és mesmo do futuro! É um Skyhack. Sobe. Nossa primeira volta de Skyhack. Nunca tive um Skyhack. Phil, isto mete medo! Agarra-te! Vai correr tudo bem! Exato, Debbie. A tempestade de pó que arrasou o estado de Oklahoma. Onde havia terra fértil, coberta de sementeiras, a tempestade deixou uma terra seca e árida onde nada crescia. Ok. Divirtam-se. Isso mesmo. Yes!